No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Cá estou eu, Joana Santos, neste dia 24 de julho do ano de 2011, para lhe trazer mais 30 minutos repletos de alma portuguesa, de guitarra, de violas, poetas e fadistas. Hoje, os nossos fadistas são senhoras. Hoje dedicamos estes 30 minutos às vozes femininas do fado. E que vozes vai ver? Vai gostar. Espero então que fique connosco durante estes 30 minutos e, claro, ouça aqui sempre aquele fado que lhe faz sonhar, sentir e estar sempre perto deste tesouro português, que é o fado. Vamos dar início à nossa seleção musical de hoje, mas antes disso, deixe-lhe o nosso e-mail para onde nos pode escrever e pedir o seu fado. geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos começar a nossa seleção de fados de hoje com um fado aqui muito bem interpretado, cujo original é de Carlos Paião, Cinderela. É o fado que começa então, pode achar estranho, mas é Cinderela em versão de fado. Espero então que seja do seu agrado. Logo depois ficamos com Marisa, que nos traz montras, e terminamos com Mistérios do Fado, na voz de Nízia. São assim os três primeiros fados que abrem então esta sua Catedral do Fado, o programa que lhe traz 30 minutos repletos de alma portuguesa. Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ela tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ela lá lhe disse a medo: o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Então bate, bate, coração louco, louco de ilusão. A idade assim não tem um valor. Crescer vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver no teu primeiro amor. Cinderela das histórias, a avivar memórias, a deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua, e a chover a sério. Ela quando lá o viu encharcado e frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada e ele até chorou. E agora nos recreios dão os seus passeios, fazem muitos planos e dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si, que ele pegou na mão dela: sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Então bate, bate, coração louco, louco de ilusão. A idade assim não tem um valor. Crescer Vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver o teu primeiro amor. Aprender, vai dar jeito para viver o teu primeiro amor. A sombra de mão em lista. cantar quando está triste e a chorar de alegria. Como há gente que resiste a cantar quando está triste e a chorar de alegria. Na teia passo partiu, o vento ficou mais frio, deitei-me e adormeci. No mesmo passo partiu, o vento ficou mais frio, deitei-me e adormeci. Depois destes três primeiros fados, destas três primeiras grandes vozes e destes três primeiros momentos musicais, vamos prosseguir com uma senhora bem, se podemos dizer, bem castiça, bem cheia de vida, apesar de já não estar entre nós. Falo de Hermínia Silva, que nos traz Fado da Sina. Logo depois, ficamos com Ó Meu Amigo João, na voz de Ana Moura. E terminamos esta nossa segunda seleção musical com Primavera, na voz de Susana Pereira. São assim três vozes, três senhoras do fado, para si, nos próximos minutos. Sina das linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, início marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais traça na linha do amor que terás de sofrer, desencanto, um leve frescor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim diz, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado tal, ao teu destino fatal, que uma má estrela ilumina. Faz ler o teu coração, mas vai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz, a afeição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem, errata miragem do teu pensamento. E mais, ainda te rezo ao destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou. da luz, aos pés da cruz, já se apagou. Não podes fugir ao negro fardal, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela domina. Tu podes mentir, haz lei o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Tu podes mentir, haz lei o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Vivendo Não sei, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão é somente o que nos dão, o que nos dão a comer. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Da nossa emissão de hoje, dia 24 de julho do ano de 2011, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos embora, mas já sabe que para a semana cá estamos com mais meia hora em cada dia da sua Catedral do Fado. 30 minutos ao sábado e 30 minutos ao domingo. Duas emissões que lhe trazem sempre o melhor do tesouro português, que é o fado. Já sabe que pode pedir os seus fados através de canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu sou a Joana e foi um prazer enorme estar consigo. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Amar, na voz de Teresa Silva. Logo depois, aliás, fazendo uma chamada de atenção, que este poema cantado por Teresa Silva é um poema original de Flor Bela Spunk, uma escritora portuguesa, sagitariana e com um espírito muito aberto para a altura. Mas sem dúvida, uma escritora daquelas que não dá para esquecer. Também pode reparar nisso no poema que vai ouvir já de seguida. Logo depois, ficamos com Diamantina, que do CD Fado à Flor da Pele nos traz Mal Me Quer Pequenino. E terminamos com Disse-te Adeus e Morri, na voz de Cristina Branco. São assim as três vozes que terminam então a nossa Catedral do Fado de hoje. Da minha parte é tudo. Fique bem, tenha o resto de um ótimo domingo e já sabe quando consigo aqui no próximo sábado. Fique bem e até para a semana. Amar só por amar.

já eu me chorar um pouco.